Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, edição para este segundo dia do 12º mês do 2013º ano depois de Cristo. Esta edição tem, como sempre e desde há 56 programas, três presenças. Eu, Carlos Bonaparte, que creio já me ter feito anunciar. De todas formas, enfim, sou eu, Carlos Bonaparte, e tenho com muito prazer à minha direita, na diagonal, o Joaquim. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Uma boa tarde desportiva. E vamos a ver o que é que isto está aqui. Hoje é muito ruim. E à minha frente, com o mesmo orgulho, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação, com o mesmo contentamento, tenho o Nuno Miguel. Olá, Nuno, boa tarde. Ainda bem que introduziste a minha pessoa com tantos elogios que é para eu deixar já um reparo. Então hoje é dia 1 ou é dia 2? Hoje é dia 2. Hoje é dia 1, é isso. Disseste segundo dia. Eu não quis interromper. Pois, eu também não. Deixei a grande introdução, que é para o homem falar. Não, realmente peço desculpa. Isto é o que faz estar para os programas com o dia. Já para o dia seguinte, se calhar é isso. Não, mas é, que eu já estou para tudo com nota de dia 2. Hoje é dia 1 de dezembro. Exatamente, desde dia 1 de dezembro. 1º de dezembro. Faz anos, o que é? Que restaurámos Independência em 1640. É e que... Será que restaurámos? Restaurámos. Adiante. Sim, olha, o que já, eu sei é que era feriado e já não é. O que nos afeta, a nós três, afeta hoje, muito a nossa vida. Hoje não é feriado, hoje é domingo no nosso trabalho. E se fosse segunda-feira também afetava muito a nossa vida. Qualquer um dos três ia ser uma diferença do cara. Quer fosse feriado, quer não fosse. Continua aí. Mas é o Dia Mundial da SIDA. É, também é. Também é. Eu não sei o que é que vocês acham. Eu acho que o tema não é esse, mas eu ouvi falar sobre a SIDA ontem na RTP2, no Sociedade Civil, o programa com o Eduardo Amaio. Desculpa interromper. Tu lembras-te de Eduardo Amaio? Na Antena 1? Ou no Juiz de SIC? No Juiz de SIC da RTP1. Na SIC? Na SIC. Era na SIC. Era na SIC. Eu estava na ideia que era coisa. Aliás, os programas mais interessantes do ano de 92 e 90, dos anos de 92 e 93 foram na SIC, na minha opinião. E achas que o Juiz de SIC era interessante? Era. Que não era tudo a fazer que faziam, pô. Não interessa. Mas a pessoa podia votar. Era. Claro que era feito, mas a pessoa podia telefonar. E as pessoas que leio. Eram só... pagas, eu acho que até eram pagas. Era, só mais tarde é que eu descobri, quando vejo lá um colega meu da Amadora, assim: olha, mas ele não faz isto. E ele ali a fazer quê? A ator, sei que ele não era ator, era ator pago. Claro. Não, mas isso tinha que ser, até por questões logísticas. Não, não, uma coisa é certa. Não podiam ser levados a tribunal assim na televisão, não é? Uma coisa nos Estados Unidos, se calhar podia. Sim. Uma coisa é certa. Se calhar, sim. Uma pessoa aprendia ali umas certas leis. Sim. Era nesse sentido que era interessante. E atenção, que eu lembro-me desse programa muito bem. Começava às 2h30 da tarde. Segunda a sexta. Era. Depois eram os donos da bola. Exato. E eu lembro-me perfeitamente. E atenção, que eu tinha 7 anos. Mas acho que era das duas às 2h30. Ou isso, era das duas às 2h30 e depois das 2h30 eram os donos da bola. Eu estou a ver aquela do... Aí o juiz, chegava lá, juiz... faça o favor de sentar. E a Eduardo Amaio. Está aberta a audiência. Quando há dias ou há meses, começa a ouvir na antena... Na antena 1. A dizer que ela que ia falar sobre qualquer coisa de política, ou disto, daquilo, aquilo, aquilo. É o que dá a seguir às 10 horas a seguir. Ou é essa ou outra, que não me lembro o nome. Mas, e depois, mais tarde, via, e foi quando a conheci pessoalmente, não, já a conheci depois, quando a vi na RTP1. Nessa sociedade civil. Dois. Sim, que ela fala, sim. Ela não tem noção, ela fala, está sempre a interromper os outros. Você, quando vem o programa, vai ver que eu tenho razão. Ela interrompe os outros, está sempre a falar, e depois não ouve as respostas que os convidados dão, e está a fazer uma pergunta, mas, à qual já foi dada a resposta antes. Mas infelizmente, não é só ela. Eu deixei de ver esses programas em que estão a entrevistar. Às vezes começam cada um a falar à sua maneira. Cada um para o seu lado. Para o seu lado. Nem se ouve. Olha, que o que eu gosto muito, e acho que até é um exemplo do contrário, digo eu, depende, eles são vários. Se quer, ou há conversa com, né? Tipo a memória. Esse acho que é um programa espetacular. Ele faz isso, é o... Depende de quem apresenta também. Sim, é o que eu estou a dizer. São vários. São vários, conforme os temas e Mas se queres ouvir um programa com o Cultura em Condições, metes no Inesquecível, na RTP Mora, que é com o João Isidro, que aí é que tu vês um Cultura em Condições. E sabes um que eu gosto... Se queres três Doutores em Condições, siga a conversa aleatória. Aquele que está a falar com um artista, isto, sobre a vida dele, seja isto, sobre aquilo... O Ander Reis. Sim, deve ser. Bem, mas para lhe dar um exemplo, ainda na quinta, acho que foi na quinta, estavam a falar sobre o programa Erasmus, de alunos que do país e tal, e a convidada disse que agora deixou de ser, logo a primeira frase que ela deixou, Erasmus deixou de ser Erasmus, passou a ser Erasmus mais, é difícil de dizer, um programa que foi aprovado ontem, ou seja, no dia anterior ao programa, pela Comissão Europeia. E Eduardo Maio perguntou-lhe outra coisa qualquer, como é que era, se estava a ter muita aderência, não sei o quê. Passado para aí 3 ou 4 minutos, ela, ai, vocês agora têm um Erasmus mais, já estão com a devida preparação, já têm um programa bem definido para essas alterações, e ela diz outra vez, ah, o programa como foi aprovado ontem, e lá no meio, ah, foi aprovado ontem? Ah, então vocês têm que se preparar, quer dizer, a primeira coisa que ela tinha dito, ela nem sequer ouviu, porque estava já com a pergunta à frente preparada e perguntou o que ia perguntar a seguir, nem sequer ouviu a resposta dela. É por isso que muitas vezes, e falando continuamente a sério, é por isso que muitas vezes alguns artistas com quem falei diziam, então, mas e quais são as perguntas? E eu mandava algumas fundamentais, porque há alguns artistas, algumas pessoas que precisam ter um guia, é assim que funcionam, com um pequeno núcleo de perguntas. Mas o que eu disse, assim, eu não tenho muitas perguntas para já definidas, porque elas vão surgindo consoante a conversa. Né? Se eu perguntar... Isso é que é uma conversa. Não é? Exatamente. Uma entrevista... É uma conversa entre duas pessoas. Duas ou mais? Sim, mas uma entrevista, neste sentido, acaba por ter um papel negativo. Porque quando se tem um pouco mais de iniciativa, como teve essa convidada, rapidamente se troca ali os papéis, como aconteceu com esse. Nesse caso. É estropiada. Se quem está a entrevistar ouve o que o entrevistado está a dizer, sim, segue na conversa, pois segue com o filme. Isso é se. Agora, mas quando como não há muito se. Isso mesmo, ela estava com o cartão em baixo e estava a olhar para lá e nem sequer ouviu o que ela disse. Não estava lá no sítio. Estava lá ou não estava lá? Mas isto por causa da saída e uma conferência rápida sobre o assunto. Eu acho que mesmo tantos anos depois de ter surgido, na altura foi através de Freddie Mercury, foi o caso mediático no Local Institute Queen. Eu acho que mesmo em dia, hoje, jovens e menos jovens, ainda falta muita informação. Porque há muita informação, mas depois acaba por haver a desinformação, porque nem ouvem ou nem leem o que deviam saber, e depois sabem coisas que pensam são verdadeiras e depois são mitos. O que é que vocês acham? Eu acho que ainda hoje em dia há muita... Como tudo no mundo. Há muitas pessoas que desprezam a SIDA. O mal está aí. Esquecem. Fazem conta que é. Porque a SIDA especificamente não traz grandes efeitos. Aquilo que ela permite é que outras doenças façam muito mais efeito do que em diminuiu a defesa da porque pessoa. Aquilo, digamos que, na prática, destruir o sistema imunitário não mata uma pessoa. Só que o que vem por consequência é que mata. E por isso, começa a doença, a parte de provocar, creio que, enfim, um cansaço diferente, com provocar comportamentos corporais diferentes. Mas coisas ligeiras, só a SIDA por si, não faz grande efeito. E depois há outra coisa que vai de encontro ao que estás a dizer, é que o que no início era uma doença que matava em 5 ou 6 semanas, de maneira de dizer, não é? Hoje em dia tornou-se uma doença crónica, graças aos tratamentos e tal, aos medicamentos desses. Sim, hoje em dia é possível. Ter-se uma vida longa com uma forma mas é mais uma razão para as pessoas cuidarem-se, porque sabem não é uma doença grave. Em princípio continuam vivas e continuam a andar. Não é uma doença grave. Se esquecem é que atenção, porque seja pai ou seja mãe, se for mãe, ao engravidar, muito provavelmente o filho também vai nascer consigo. Pois é, que hoje em dia. E se é o pai? Pois muito bem, faz as devidas relações sexuais com a mãe engravida, fica a mãe consigo em princípio, se tiver azar, até pode ter a sorte de não acontecer, mas o mais provável é que aconteça. E possivelmente, se assim acontecer, o filho também fica. E como não é uma doença. Que tem efeitos rápidos, visíveis, a pessoa só sabe quando faz análises, quando fica doente e quando apanha alguma doença qualquer associada à destruição do sistema imunológico. Que também há um descuido nisso, os testes podiam ser uma rotina de toda a gente e não são. Pois. Fazer teste HIV, se tem ou não. Se tem ou não, pois. Quantas pessoas é que fazem? E o Joaquim que diz, concorda ou sem corda? Por acaso não tenho aqui corda nenhuma para concordar, mas não discordo e concordo. Está feito. Fica a frase. Bom, vamos ao tema 2, não é? Passado 10 minutos e tal, vamos ao tema 2. Que é interessante. E complexo. O Joaquim disse, não diria ruim, mas é complicado. Nós gostamos muito de falar destes temas. Acho que é a quinta emissão sobre morte, depois de como lidar com a morte. De duas emissões sobre a pena de morte e se é a vida para além da morte. É a quinta. Hoje vamos falar sobre uma medida que foi aprovada na quinta-feira, na Bélgica. Tu até mandaste a versão mobile, obrigado. Porque hoje em dia quem tem telemóvel com acesso às coisas agora é assim. Ah, foi sem querer, está bem. Eu pensei que tivesse sido por consideração à minha pessoa. Mas é mais fraco. Aliás, o que está aqui aberto no teu computador, computador de estúdio. É a versão mobile porque é mais rápido de se abrir. É mais rápido, é mais leve e exige muito menos recursos da máquina, sim. Exatamente. E também usar o Expresso. Pegando aqui no texto da Euronews, o que é que aconteceu? Aconteceu que na quinta-feira, 11 anos depois de terem legalizado a eutanásia para os adultos, a Bélgica prepara-se para alargar a lei de eutanásia, para quem não sabe, é permitir a morte às pessoas... Medicamente assistida. Medicamente assistida, caso as pessoas assim o queiram. Ou respectivos... Como é que se diz? Cônjuges. Não encarregados, mas familiares, pessoas próximas. A Bélgica prepara-se para alargar a lei da eutanásia aos menores em fase terminal de uma doença incurável. O texto, obviamente, é bastante sensível, porque é um assunto complicado. Ainda vai ser submetido à totalidade do Parlamento, depois de ter recebido o voto favorável da Comissão de Justiça e Assuntos Sociais do Senado belga. Diz a senadora local, a presidente da Comissão, que chama-se como Elke Slers. Como é que se diz? Slers. Diz que não é uma questão de escolher entre eutanásia ou cuidados paliativos, para quem não sabe, cuidados paliativos são os cuidados que se têm com as pessoas que estão em estado terminal. Trata-se de uma opção, diz ela, de uma opção final para um menor em situação terminal que tem demasiadas dores que não podem ser aliviadas e decide que quer morrer agora. É essa a possibilidade que é dada em determinadas circunstâncias. Quem rejeitou o texto foi o senador cristão democrata e a extrema-direita, que agora só se fala de um menor que quer terminar a vida, mas a questão que é colocada é se devemos submetê-lo a uma pressão psicológica adicional ao pedir aos pais que lhe deram a vida que lhe ponham agora um fim. Ou seja, o que ele está a dizer é que os pais que trouxeram o ser ao mundo agora também perguntam-lhe se quer colocar o final da vida a esse ser. A lei estipula que o menor deve apresentar uma doença incurável, um sofrimento físico insuportável, obrigando a um acompanhamento psicológico para aliviar a sua capacidade de discernimento e exige o acordo explícito dos pais. Mais à frente vou aqui a outro artigo para vocês darem a vossa opinião sobre as palavras que eu li aqui. Mas, Joaquim, que diz? Complicado. É sempre complicado quando se tira a morte. Não será a vida. Não será a vida. Quando se acelera... Quando se acelera a morte, exatamente. Quando se acelera a morte. Mas uma coisa, e eu falo por mim próprio, é certo que já tenho uma idadezinha, não muito... provecta, mas avançada. 22. Ora, eu não tenho medo da morte, salvo se estiver com uma doença terminal. Ora, para estar numa cama a sofrer tratamentos e outras coisas que tens, eu, que sou ateu, só peço a Deus que me dê uma morte rápida, ou cardíaca, ou daquilo, ou daquilo outro, mas seja rápida. E quando se encontra um caso, seja novo, seja velho, e está mesmo numa fase terminal, e que se vê que já não há, por mais específicos tratamentos que empreguem para aliviar as dores e essa coisa toda, se é um ser que está ali só porque tem o coração a bater, isso já não é viver. Pessoas que estão anos e anos e anos ligados a máquinas. Eu já não falo no dinheiro que se gasta com essas coisas, porque isso é secundário. Se fosse possível reanimar a pessoa, tudo bem. Mas quando se sabe que aquela pessoa já não é nada só porque tem um coração a bater, é que se diz que está vivo. E muitas vezes esse coração está a bater porque as máquinas é que o estão a pôr a trabalhar. Ora, sinceramente, eu sou contra a morte de qualquer maneira. Mas neste caso, muito, muito, muito específico, é um aliviar para toda a gente. É para a pessoa que está ali a penar, a penar, a penar. E a própria família, que quer queiramos, quer não, também está a sofrer bastante. Portanto, a eutanásia, sim, nos tais casos específicos. Pegando em palavras suas, no início desta sua intervenção, disse, quer sejam novos, quer sejam velhos, parte do princípio que, quer sejam menores, quer sejam maiores... Sim, não tem diferença. Não faz diferença. Desde que seja uma doença que se vê... Se é um ser que está ali... Se é um ser que está ali, faz terminal mesmo. Mais vale acabar. Mais vale acabar. Seja qual for a idade. E o Carlos? Eu não percebo porque é complicado a questão. Isto é muito simples. Porque é muito simples. É assim, para os familiares não é simples. Mas temos que ver as coisas de uma forma... Nós que estamos cá fora, mais distantes, e que eu também sou sincero, também não tenho medo da morte, é uma coisa certa. E há pouco o Joaquim falou que o dinheiro era uma questão secundária. Não é uma questão secundária. É uma questão tão prioritária quanto a vida daquela pessoa que está em fase terminal. Porque é dinheiro, no caso de ser... Bom, no caso de ser hospital privado, está bem. Estás a colocar o dinheiro que se gasta... A família que gaste o dinheiro que quiser. Nem questões públicas. O dinheiro é de todos. Não é? Não, é assim, para mim a vida humana vale tanto como a vida de qualquer animal. Ou na generalidade talvez até um pouco menos. É verdade. Porque o homem por natureza é um ser estúpido. Portanto, não vamos estar aqui a colocar o ser humano num patamar superior quando até se inferioriza ele próprio. Depende do ser humano. Não, eu estou falando na generalidade. Não é? Na generalidade. Todas somos assim. Há uns tempos. Na altura ainda não havia conversas aleatórias, houve aí uma polémica muito, muito grande, porque um ministro japonês disse que se devia deixar os velhinhos morrer e não sei o quê, que era uma despesa para o Estado e não sei o quê, não sei o que mais. Quer dizer, ele não disse bem exatamente assim, disse coisas de uma outra forma, até um pouco mais... E depois até explicou o porquê, não é? A ideia era essa. A ideia era mais ou menos esta. Em vez de estarem a sofrer, em vez de estarem a... Porque há pessoas que querem ir, não é? O joguinho está... Não tem medo da morte, mas também gosta de cá estar. Mas há pessoas que não. Há pessoas que chegam a uma altura que já não são mais necessárias. Elas admitem-no para elas mesmas. Elas estão fartas de estar aqui. Mesmo não sendo uma doença terminal. Ando aqui a ver passar a vida até que a morte chegue. Mas espera. Não é? Quer dizer, eu defendo que no caso de uma... Assim, eu acho que a eutanásia neste sentido, para menores, é positiva. Nestes casos, pronto, eu acho que uma pessoa até aos... 20, 25 anos, em geral, há sempre hipóteses anímicas, mas eu depois, a partir daí, até em questões anímicas, sou a favor da morte medicamente assistida. Para pessoas que têm, a partir da cidade, e que não se conseguem orientar, que, enfim. O que é que eu posso dizer? Neste sentido, pois acho muito bem porque não há porque. É que as pessoas até fazem um processo inverso. Ao sobrevalorizarem a vida humana, acabam por prejudicá-la ainda mais. Porque esta pessoa acabam por prejudicar a vida. Em três dimensões. Primeiro, a pessoa que já cá não está, muitas vezes, ou algumas vezes, até já está no cientificamente chamado, ou na cientificamente chamada, morte cerebral. Em que, como disse o Joaquim, e bem, só tem mesmo o coração a bater. Porque já não há hipótese do cérebro se recuperar das suas funções vitais. Ponto número 2. Dificulta e prejudica a vida dos familiares. Porque continua a colocar um peso. O peso, a questão da responsabilidade de visitar o hospital. A questão de sofrimento. Porque sabem que não vai sobreviver, mas também sabem que ainda não morreu. E terceiro, volta ao mesmo. Desculpem, mas eu sou assim. Voltamos ao mesmo. Atenção, porque 20, 40, 80, 100 pessoas neste estado gastam muito dinheiro. Em países que muitas vezes, como por exemplo aqui em Portugal, não têm. Portanto, vamos ser práticos. Se não há hipótese da pessoa de sobreviver, recuperar as suas funções vitais, estamos a aumentar o sofrimento da pessoa porque quer ir, ou tem de ir, mas não vai. Da família que precisa de paz e não a tem. E de um país que precisa de dinheiro e que o acaba por gastar numa solução que não tem solução. Para mim é mais simples. Agora vou dizer umas coisas. Eu tenho tido ao longo dos anos muitas pessoas de família e não só, de quem gostava muito, mas quando os vi numa cama ali a sofrer, e eu também a sofrer, porque se gostava dessa pessoa, custava-me a vê-los nessa situação. Ora, quando chegou a morte, eu senti a morte dessas pessoas. Mas, por outro lado, cá para mim, foi um pouco de alívio, não por mim, mas por essas pessoas já não estarem naquela situação de sofrimento. Será que isso é egoísmo, não querer que elas morressem? Com certeza que eu não queria que elas morressem. Mas ao vê-los naquela situação, quando se deu por fim a morte, eu respirei de alívio como se fosse eu que estivesse naquela cama a sofrer. Pronto, a pessoa deixou de sofrer. Foi descansar. Eu creio que isto não é ser egoísmo. Não. Egoísmo é quando está ali, ai, não sei quê, e mais isto, e que dura muito tempo, ali a sofrer. Isso é que é egoísmo. Porque a pessoa que está ali a sofrer, com certeza já não estamos na situação dela, porque muitas vezes essas pessoas já nem conseguem comunicar. Porque se fôssemos a perguntar, a resposta seria, em 99% dos casos... Queres ir? Ah, queres ir? Quanto mais depressa, melhor, eu não aguento mais este sofrimento. Se é assim, é uma obra de caridade quando essas pessoas acabam o seu sofrimento. Eu tenho um caso de família. Faz aqui 2 semanas. 1 ano. Eu na passada semana acho que falei nisso, mas referi-me ao aniversário, equivoquei-me da data. Exatamente. Fará no dia 15 de dezembro, 1 ano que perdi uma familiar. A senhora já tinha uma certa idade, já tinha bastante idade. Já tinha 81 anos. Ainda assim, há pessoas que chegam bastante mais para disso, até com mais saúde. E juventude. Exatamente. No caso dela, eu vou ser sincero, eu nem sequer chorei uma lágrima. Não é porque não sentisse. E no mesmo dia estavas a gravar um programa. Exatamente, estava a gravar um programa e fiz a minha vida normal. Mas é assim, primeiro porque nem teria motivos para que assim não fosse. A vida tem que seguir adiante. Eu, por exemplo, já acabaste ou não? Só para concluir. E depois, o que é que não me custou? Não me custou porque ela, tudo bem, segunda-feira foi para o hospital, sexta-feira morreu. Sabe. Foi um sofrimento... Não, morreu sexta-feira, sábado foi logo. Foi um sofrimento rápido. Não teve ali muito tempo, quer dizer... É certo, mas ela já mesmo antes dizia que queria ir. Que não suportava o facto de estar ao cuidado dos filhos. Porque era isso que ela estava. Ela autonomamente já não se valia, hein? Sentem que estão a estorvar. Ela já precisava de ajuda para muita coisa. E a verdade é que ela não... É mais um dos fatores. Nós não tínhamos argumentos para dizer que não. Porque ela precisava... Ela, até para a higiene pessoal dela, ela necessitava... De tudo. De tudo. Ajuda para tudo. Quando não tinha sido assim. Quer dizer, quando é uma limitação ou outra, é uma coisa. Quando nós estamos limitados, praticamente, ou seja, na maior parte das coisas, claro, chega uma altura que começamos a fartar-nos. Não é? E no caso dela, tanto que ela, mas ela mesma dizia, eu falei isso aqui na passada semana, ela estava consciente, tirando nos últimos 2 dias que ela não falava, ela nos primeiros 3 falava, e ela mesma não queria, ela queria morrer. Portanto, se é uma pessoa que está consciente, que está plena das suas capacidades, das suas faculdades mentais, está consciente da sua situação física, no caso até mais para a idade, mas mesmo até mais novos, porque é importante consultar também a criança. Quanto mais próximo estiver dos 18 anos, mais ela saberá dizer o que sente. Não é? Eu acho que quando há uma pessoa que sente que já não faz sentido, no caso aqui por doença, muitas vezes até já nem é capaz de comunicar. Eu acho que faz todo sentido. E a dizer? Eu, apesar destas coisas todas, algumas dessas pessoas, uns familiares e outros mesmo, sem ser familiares, quando se deu, e estou-me a lembrar de alguns casos, quando no ato do falecimento principalmente depois, no enterramento, eu não tenho vergonha de o dizer. Deu-se a explosão em mim e eu não consegui deixar de chorar. Chorei essas pessoas que tinham falecido. Mas, por outro lado, estava consciente do alívio dessa pessoa. Portanto, é um misto de tristeza para a pessoa se ir embora. Mas também um bocado de libertação. De libertação, tanto para mim como para essa, principalmente essa pessoa que estava a sofrer. Porque por muito que eu sofresse de estar a ajudar isto, a ajudar aquilo, nunca, fazer era, isso, nunca era o que a pessoa ali, amarrada à cama, a sofrer. O que eu... E continua? Não. O que eu questiono, recuando cerca de 10 minutos da conversa, foi que o Carlos disse sobre uma coisa. O joguinho, eu concordo, que a questão de dinheiro acaba por ser uma questão secundária nestes cuidados. No fundo, são cuidados paliativos, mas é, são cuidados paliativos que muitas vezes prolongam-se e que se prolongam. Há casos de anos que estão, estão ali agarrados à máquina, que já não são dizer, ninguém. É uma questão secundária, Carlos. Ou não? Não vais não colocar ao mesmo nível a vida de uma pessoa ou o sofrimento da pessoa com o dinheiro. Para mim, acaba por ser. Como diz o Joaquim, há situações que se arrastam por anos. Há coisas que não têm solução e nas quais se gastam, às vezes, milhares de euros. Milhares e milhares. E milhares, porque não é só um caso, são vários casos. Mas, quando esses, isso não acaba por ser secundário em relação não, ao sofrimento das pessoas que rodeiam e à vida da pessoa? Principalmente o sofrimento, isso é que é vacilar. Não é secundário porquê? Porque esse sofrimento está a ser sustentado prolongado pelo dinheiro. Exatamente, percebes? E esse sofrimento, porque muitas vezes são os próprios familiares que não querem. Se não querem, querem que as consequências que sofram. Se gostam de sofrer, eu consigo perceber, até parte, certa parte, que custe. Não é? Mas se nós queremos ser egoístas ao ponto de não querer que a pessoa morra, por muito mal que esteja, pois muito bem que sofram as consequências disso. Se gostam de sofrer, pois que sofram. É lamentável é que gastem o dinheiro que é dos outros. Para mim, sinceramente, as coisas funcionam assim. Eu, não é bem dos outros. Acaba por pagar, mas é mais dinheiro dos outros. Hás de reparar. Não, desculpa. Hás de reparar que se tu me ajudas a comprar os medicamentos, ou sei lá, ou me ajudas a pagar. Vamos imaginar que isto é possível fazer assim, não é? 500 euros para manter a máquina ligada por mês. 500 euros. Eu dou 100, tu dás 100, o Joaquim dá 100, sei lá, Joana e mãe não sei quem também dá 100 euros. É mais dinheiro vosso do que meu? 400 euros não são meus? Portanto, eu ajudo a pagar. Mas a maior fatia não é minha. Portanto, eu estou a gastar mais dinheiro dos outros do que meu. Não é? É por isso que eu digo, sem hospitais privados, pois a família que gasta o dinheiro que quiser. Se é egoísmo, ela é a única a sofrer com isso. É a única que gasta dinheiro. Mas achas que as pessoas naquele momento estão a pensar no dinheiro? Se é quando as pessoas em situações de urgência, as pessoas não querem saber dinheiro, querem que a pessoa não, desculpa. E aí... situações de urgência é uma coisa. Aí não é urgência, não, mas exatamente. As pessoas querem continuar, ainda pois, têm a esperança de... Pois, e porquê é que eu estou a dizer desde o início? Porque este caso é um caso complexo e ainda assim continua. Porque, mas há casos em que já se sabe que não há solução. Depois, mas sabes que... Só que as pessoas acreditam demasiado em Deus, acreditam muito na religião e o mal está aí. Isso não é assim tão linear, porque... Não estou a dizer que há milagres, mas... Não há casos iguais na medicina. Não há casos iguais. E surgem cá, são raros, é um em mil ou um milhão, sei lá. E isto não é por ver a anatomia da greia, o serviço de urgência, mas há casos que surgem em que se pensa que já não há salvação e depois surge. É nessa esperança que as pessoas chegam. Houve uma coisa. Eu, há uns tempos, aconteceu para eu uma coisa no Peru que foi muito engraçada. Houve um miúdo de 5 anos que faleceu, supostamente faleceu, no dia do velório, levantou-se do caixão, pediu um copo de água, levaram-no para o hospital, ele deram-no um copo de água, foi o que ele pediu um copo de água, as pessoas assombradas, claro e tal, e acabaram por lhe dar um copo de água, levaram-no para o hospital, e não é que à chegada do hospital ele morreu mesmo. Foi um sopro que lhe deu e ele conseguiu vir assim. Ou seja, o que tiver de ser, é. Agora, se medicamente, porque se vamos a ver por aí, não é? É porque assim, há casos, eu lembro de um caso de uma pessoa que esteve em coma 18 anos. E quando voltou a si, na Austrália, quando voltou a si, Claro, lembrava-se tudo. Do número de casa de 1981. Isto foi em 1999. Do número de casa que tinha em 1981. De como era a mulher. Tudo. Ele também parou durante 18 anos. Ele teve acento de viação, não sei o quê. Mas quer dizer, naquele caso, o coma dele, eles não sabiam até que ponto é que a pessoa sobreviveu. Não. O cérebro estava a funcionar. O coração estava a funcionar. Os sinais vitais estavam alterados. Mas os órgãos estavam a funcionar. De forma deficitária, mas estavam a funcionar. Havia. Havia uma esperança. Com lógica. Agora, é certo. Não é? É certo que há pessoas que morrem tão depressa, tão bem, como eu lembro de uma pessoa que eu conhecia. Tão simples quanto isto. Estava na paragem, à espera do autocarro. Sem nenhuma... Perfeitamente saudável. Não estava a fazer nenhum esforço. Estava na praia, esperando do autocarro. O coração parou, caiu, morreu, acabou. Assim como há mortes inexplicáveis, como assim, por assim dizer. Também há, digamos assim... ressuscitações. Vamos chamar assim, exatamente. Okay, inexplicáveis. Okay, okay. Inexplicáveis. Quer dizer, vamos ver uma coisa. Até certa altura, eu consigo perceber. Vamos lá ver o que é que está, se a pessoa recupera. Agora, se chega, por exemplo, ao fim de um ano, que dependendo dos casos, eu acho que já há muito tempo. Meio ano. Se não há progressão, nem para um lado, nem para o outro, ou quanto muitas vezes uma ligeira piora e uma ligeira melhora depois, volta a piorar, volta a melhorar, mas nunca passa daquela, sei lá, é como o zero. Às vezes cai para menos um, depois volta a zero outra vez. Mas se um dia, inexplicavelmente, acontece o inesperado e ele melhora, e ele deixa de estar em estado terminal, nunca se sabe. Na maior parte dos casos não é isso que acontece. Não é, nem é na maior parte, é na esmagadora maioria. Exatamente. Mas há sempre, foi o que eu te disse, há aquele caso num milhão e há muitas pessoas que sacaram isso. Houve uma coisa. Quem acredita em Deus, então faça o seguinte. Muito bem. Então, pode acontecer. Há pessoas que já foram dadas como mortas e afinal estavam vivas. Sem ajuda de máquinas. O que tiver de ser, acontece. Não é preciso a ciência para nada. Eu sei de um caso passado há muitos, muitos anos, há mais de 50 anos, que a pessoa em si morreu, toca a fazer o funeral e ir a caminho do cemitério. Isto há 50 e tal anos, ou 60, já não sei, mas mais para 60 e tal. Não havia agora estas empresas que a pessoa paga X por ano para amortizar o funeral, não havia funerárias. E as pessoas iam levadas pelos amigos até ao cemitério. Nem na altura as pessoas tinham automóveis, nem nada. E vão pela rua fora, quando as tantas a mexerem no caixão, foram a ver o homenzinho que tinha ressuscitado. Começou tudo a fugir, aqueles mais madrosos, e para lá que houve outros. Pois, foi verdade. Verdadinha. E, claro, tinha-lhe dado. Ainda não era como agora, que praticamente ele morria, fazia logo o funeral a seguir. E não havia os conhecimentos médicos de hoje. E porque é que eles elevaram as horas até ver, já depois de ser considerado morto. 24. Agora é 24. Quanto? Agora é 24. Antes era 5. E o que é certo, ocorreu. Claro, há muitos imponderáveis. Uma pessoa pode estar aqui até amanhã ou até o ano que vem a discutir isso. Porque há sempre um se. Há sempre imponderáveis. Se porventura. Se porventura acontece. Se porventura acontece aquilo. Para mim, se é para acontecer um milagre, vai acontecer sem a ajuda da ciência. Ah, pois. Então, vamos estar a gastar dinheiro por aqui. Há um engano da ciência. Mas aqui não é questão da ciência, é questão do tempo, de dar tempo. É isso que os familiares querem. E... Não, mas desculpa. Passou um mês, deixa passar mais um mês, já está um ano, mais um ano, nunca se sabe. É por aí, percebes? Por isso é que eu digo que isso é complexo, não é assim tão simples. Não, mas eu coisa. Também não é dizer assim, eu sou pró-eutanásia, que assim é que é. E em menores não. A coisa agrava-se, porque eu ainda tenho uma vida pela frente, claro. Ele é jovem, vai aguentar. Pensando a frio, é aquela coisa, estamos naquela situação que realmente aquela pessoa não tem hipótese de recuperar. Mas lá está tal coisa. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Se não se dá ali um fiozinho que estava desligado e se ligou outra vez, e a pessoa começa a melhorar. Repara, epá, Carlos, são muitas, são muitas. O que falou aqui um senador cristão, voltamos à Bélgica, que foi o início disto, é que nós vamos pedir aos pais que lhe deram a vida, que lhe ponham agora o fim. Tu coloca-te, tens... tens a idade, tens. E tens um filho de 12 anos. E que está no estado terminal. Já, os médicos dizem que já não há hipótese. Mas é um miúdo. Tu sabes que não viveu quase nada e que... teoricamente é mais jovem e aguenta mais facilmente as coisas. É natural que o pai ou que a mãe mantenham a esperança de que, quem sabe, ainda por cima sendo jovem. E ainda casos, mais custa acabar a terminar a vida casos, de um jovem. Nesses dos... casos, eu até consigo perceber, porque realmente, quando é uma pessoa que está em crescimento e um jovem, um menor, está sempre em crescimento, o corpo, as células renovam-se a uma velocidade muito mais rápida, aí eu consigo perceber. Salvo casos muito raros em que se dá a situação de morte cerebral, em que aí é uma situação irreversível. Aí só mesmo com um milagre, mas voltamos ao mesmo. Aí a ciência não serve para nada. Se é milagres, quem acredita em milagres, pois muito bem. Então eles vão acontecer. Não é preciso a ciência para nada. Podem já desligar as máquinas. Mas, é assim... nesses casos eu até consigo perceber. Porque estamos a falar... jovens. Realmente o tema, eu acabei por dizer para a eutanásia em geral. Eu ia perguntar, isso é que estamos a falar disso desde o início. Pois, eu desvenho para a eutanásia em geral. Mas sim, nestes casos específicos eu até consigo perceber que seja difícil. Percebam, também vão lá ver uma coisa. Há pais, e aquilo que se faz aqui não é pedir aos pais que matem os filhos. É permitir aos pais que não aguentem mais o sofrimento que o possam fazer. Cá está, é o que eu digo, há religião a mais aqui. E o problema é esse. Aliás, nós, enquanto espécie humana, regredimos imenso por causa do quê? Da religião. Foi ela responsável pela crise da Idade Média. Não é? Portanto... E não só, mas foi um dos principais fatores. O comercialismo também tem muita culpa. Não havia... o capitalismo e a religião. O capitalismo e eu não dá falo... cabo do físico. A religião dá cabo da mente. É assim, eu sou, como é que é de explicar? Neste caso específico eu sou mais sensível porque cá está. Porque cientificamente é mais possível que uma criança recupere, regenere, se restabeleça e mesmo que viva com deficiências, saia mais ilesa de coisas que começou 30 ou 40 anos, já não consegue suportar da mesma forma. Atenção, porque nós estamos a falar de casos de miúdos de 6, 7 anos, então a regeneração é assustadora. É muito rápida, muito mais até do que um jovem de 14, 15 anos. Com razão. Tivesse a falar tanto tempo e, no fundo, até compreendes que eu estou contra a eutanásia. Sim, não. Assim, consigo perceber de certa parte, mas cá está. Voltamos ao mesmo. É a religião mais. Aquilo que se coloca não é pedir aos pais que matem a criança. Não. É permitir que os pais que assim o entendam possam fazê-lo legalmente. Eu conheço um caso de uma pessoa que nasceu com várias deficiências que, se quisessem, havia uma forma ilegal de lhe acabar com a vida. Mas legal, não. O que acontece aqui é que há uma legalização de algo que, pelos vistos, já era feito na prática. Só que era ilegal. Porque o aborto aqui em Portugal foi legalizado? Porque já se fazia muito ilegalmente. E porque há casos em que se justifica plenamente. Não é isso. Estou a falar do aborto até aos 2 meses. E há casos em que se justifica a mulher não querer o filho. Há casos em que justifica. Mas quando é uma gravidez sem risco, que até aos 2 meses, salvo situações específicas, não é? Não há grandes situações dessas. Até aos 2 meses. Até às 10 semanas. Até às 10 semanas, como é que é de explicar? Mas para, o que foi legalizado não foi o aborto. Só para dar um exemplo. O que foi legalizado não foi o aborto em algumas circunstâncias. Foi legalizado em todas. Não é? Sim. Ou seja, uma mulher que não queira, que queira ter sexo, mas não queira ter filhos, faz aquilo que quer à vontade, depois quando quer pega e aborta. Tá, tem consequências, mas elas não pensam nisso. Mas porquê? Porque já se fazia ilegalmente. E isso, creio, também já aconteceu na Bélgica. Esta eutanásia, esta morte medicamente assistida, não era tão bem assistida porque era ilegal. Dependendo das sortes, não é? E agora também, mas muito mais porque há um controle legal das coisas. Eu acho muito bem. Eu disse que íamos pegar num outro ponto de vista para ponto de comentário, para a nossa reta final. Diz assim o Henrique Monteiro, no Expresso, que diz que a eutanásia para crianças, este caso específico, o caso não é fácil de julgar, mas é aterrador. Duas comissões do Senado Belga já aprovaram a possibilidade do direito à eutanásia de crianças com doenças terminais. O diploma tem que ser debatido e votado no Parlamento, como dissemos há bocado, mas caso siga o parecer das comissões do Senado, a Bélgica torna-se no primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia para menores. Interrompendo aqui, eu até devo confessar a minha ignorância, porque eu acho que... Pensava eu, quando foi aprovada a eutanásia em certos países, e ali ao lado a Holanda e outros deles, tinha sido aprovada a eutanásia não referia a idades, que era para toda a gente, mas afinal não. Era só para maiores de idade. Não. Eu sou burro. Juridicamente, não sei como vão resolver o caso. Já vi ali juristas que têm muitas dúvidas, uma vez que as crianças não têm capacidade jurídica, é verdade, só a partir dos... Não sei se é 16, acho que é 16, na Bélgica é a partir dos 16. Nos jurídicos. Mas moralmente abre-se mais ainda a porta de um país onde ela já estava escancarada. Na Bélgica, a eutanásia é permitida em doenças não terminais, como em casos de dor psicológica. Os homens pretendem um mundo perfeito, embora há séculos saibam que ele não existe. No mundo perfeito, as crianças não sofrem, os adultos não têm depressões ou tendências suicidas, e os velhos morrem de noite, como passarinhos, sem darem por isso, não é, Joaquim? Era como eu gostava, assim é que era, acordar morto. Mas esse é o mundo perfeito, porque no mundo imperfeito há dramas terríveis. Dever-se-á legislar sobre esses dramas? Esta é, para mim, para o Henrique Monteiro, uma das questões centrais da nossa civilização. Eu tendo a responder que não se deve legislar sobre esses dramas. Não devemos legislar, sou contra a pena de morte, sou contra a eutanásia, mas não sou contra um médico evitar a dor de um modo que leva ao aceleramento da morte em casos considerados perdidos. Temos que confiar nos atos médicos, no estado da arte a cada momento, e não permitir que a política, a lei e o Estado se intrometam de formas que, no passado, deram sempre muito maus resultados. Quantos dramas psicológicos que surgem num dado momento, como negros e sem esperança, foram superados? Quantas pessoas julgávamos irremediavelmente perdidas se salvaram? Ressalvo casos muito concretos em que poderei concordar com a eutanásia, mas o facto é que se trata de um ato irreversível. Infelizmente, os homens não têm solução para tudo. Se uma criança sofre, que lhe tirem o sofrimento. Mas dar aos pais, ou a ela própria, o direito de decidir se quer viver, parece-se demasiado com a eugenia para que não me arrepie. Lá está, e fim de citação. Lá está, isto é complicado de dar aos pais a decisão de... Porque, pá, eu já não me lembrava destas palavras do Henrique Monteiro. Quantos dramas psicológicos foram superados? Quantas pessoas que pensavam que... Tal. Por isso é que é muito complicado uma pessoa complicado. Dar o direito de... Eu já estava a achar esta opinião muito, muito bem fundamentada. Eu até nem percebo como é que ainda não acabaram com estas opiniões do Expresso. Porque isto é cada comentador, cada patacoada, que é uma coisa... Para ti. Então, desde quando é que nós estamos aqui a falar de doenças psicológicas? Estamos a falar de doenças terminais. Este Henrique Monteiro está a falar em questões psicológicas. Ah, lamentável, no mínimo. Nós já falámos aqui, há tempos, sobre, por exemplo, a pena de morte para os assassinos e não sei o quê. E quantas vezes vem-se a descobrir, muitos anos mais tarde, que esse indivíduo era inocente. Já não lhe podem dar outra vez a vida. Isto é um caso... Repare que ele aqui no fim diz. O facto é que se trata de um ato irreversível. Pois é. Não é esse. Eu lembrei-me. É como na pena de morte. Também se mata alguém que pode ser inocente. Aqui na eutanásia pode-se estar a matar. Que quase por milagre, pouco tempo depois ou muito tempo depois, ia ter salvamento. O que me fez lembrar. Ou então deixar alguém viver. Não, depois, que depois se vem descobrir. Sim, que 3 ou 4 ou 5 anos depois venha morrer pela mesma doença. Já podia ter morrido muito antes. Mas há aqui uma coisa, e eu acho que o Henrique Monteiro também falha nisso. Cada caso é um caso. Exato. Não pode estar contra tudo, no geral. Se bem que ele diz aqui que há certas situações, não diz quais, que há certas situações... Ele diz que ressalva sem ressalvar nada. É mais outro. Já não sei em que parte é que ele diz. Mas que diz que... Que ressalvo casos muito concretos, em que poderei concordar com a eutanásia. Não ressalva nada. Mas quais os casos concretos? É o que eu digo. É o que eu estou a dizer, não ressalva nada. É que é o dilema. Quando é que nós temos razão para utilizar essa situação? Eu acho que é complicado. É complicado. Eu não queria dessem... estar... Não queria estar na... Surgiu um referendo, como surgiu quando foi do aborto, concorda com a interrupção voluntária da gravidez, quando feito ainda não tem 10 semanas, como surgiu há uns anos, se surgisse cá um referendo sobre a eutanásia, eu votava que mas, não. Mas há uma coisa muito interessante. É que há uma coisa que as pessoas também não pensam. Eu soube disso há pouco tempo por uma pessoa que deve ter uma bebé com trissomia 21. E em caso de doenças graves, não obrigatoriamente terminais, é possível depois, assim que se descobre que a criança tem uma doença grave, é possível abortar. Eu, por exemplo, eu só concordo quando a criança que vai nascer... há crianças que nascem com o cérebro fora do crânio. E, sim, sim. Ora, isso, nesses casos. Quando há violação... Também. Quando há violação e outros casos assim. Agora... As meninas andam aí todas feitas não sei o quê. E seja o que Deus quiser. Depois a culpa é deles. Ora, não brincamos. Aí não há. Não há, por exemplo, não há direito ao aborto. Por exemplo, eu também acho que esta despenalização do aborto, esta especificamente, foi errada. Porque ela devia contemplar casos. Não devia ser geral. Geral. Ah, quantas que querem vão para a cama com um ou com o outro? Ah, tá, ele depois se quiser. Mas, oh, aborto, mas quando fazem uma lei, claro que é geral, eles vão fazer uma lei para cada caso. Não. Aqui, a eutanásia para menores aplica-se em determinadas... Não é geral. Aplica-se em determinadas circunstâncias. Eutanásia é quando é quê? Quando é em estado terminal. Pronto. Não. Mas comprovadamente. Tu podes comprova isso? Os médicos. Tu podes ter a morte, tu podes ter a morte medicamente assistida. Há países que tu podes ter a morte medicamente assistida porque não estás bem animicamente. Não é, não, é, uma não é uma questão, permite não é uma dor questão psicológica terminal. Pode levar a... Exatamente. Não é uma questão terminal. Não é? Ou seja, vamos lá ver. O que esta lei aqui especifica é para caso de doença terminal. No caso do aborto, aqui quando foi aprovado aqui em Portugal, devia ter sido aplicada certas cláusulas para as quais o aborto... Desde que está um linear, exatamente, não é? Porque senão... Isso já era uma lei, já não era um referendo. Exatamente. Era um decreto, uma lei aprovada da República. Porque tinha que ser. Porque senão nós vamos voltar ao mesmo. É mais dinheiro público que está a ser gasto. Seja para impedir vida, seja para impedir a formação de vidas, seja para acabar com um já existente. Sim, mas não te admires se daqui a uns anos voltar a surgir um referendo sobre o aborto, porque ao longo dos anos foi-se abusando na interrupção voluntária da gravidez, seja lá qual fosse o caso. Exatamente. Não te admires-te daqui. Isto não, é assim, eles aprovam-se uma coisa e depois vai ver como é que vai dar. E depois, passados os anos, muda-se outra vez. Esquece-se dos casos que já foram afetados ao longo. Eu acho. Pois, até porque. Vamos ver isto. Quando uma pessoa aborta, por muito legal que seja, por muito medicamente que seja, tem sempre efeitos. Mas. Não é tem. sempre. Não, acaba por ter. A longo prazo, se tu abusas, se é uma vez ou outra, se é uma vez. Se é uma duas, vez. É o que... Não, eu estou a falar quando é um caso único. Pois, não. Há casos em que a mulher nunca fica afetada. Não, agora, quando a pessoa faz isso uma prática... Não é? E tu acreditas que há muita gente faz isso prática? Não sei. Muito não, mas algumas. Mas isso também a gente não tem cabeça, digo eu. Exatamente, pronto, não tem cabeça, percebes? Mas por culpa das pessoas, de algumas pessoas não terem cabeça, de serem irresponsáveis, que é assim, nós quando estamos numa sociedade, isto toca, então, mas isto tem que ser assim. Quando nós estamos numa sociedade, temos que pensar em sociedade. Porque é isso que me exigem. É isso que me exigem a mim, esteja em casa ou saia para a rua, que me comporte como membro desta sociedade. Até por muito que me marginalizem, não é? Mas quando eu sou chamado, quando eu tenho aos meus direitos, tiram-me. Mas quando eu sou chamado aos meus deveres, eu tenho que me comportar como um ser social, como parte que faço desta sociedade, senão sou um marginal. Então, e as pessoas quando chega certos momentos, esquecem-se. A vida não é... Eu acho que a vida é uma coisa, como já disse eu aqui uma vez, a vida é uma coisa extraordinária porque torna um corpo inanimado em algo imprevisível. Mas vamos lá ver uma coisa. A vida humana não é tão especial quanto aquilo que as pessoas fazem. Não é. Porque eu queria ver o que é que as pessoas achavam se pusessem crianças abandonadas. Bem, se não têm pai, estamos aqui num humanil. Ora bem, um humanil, temos 30 crianças. Se até ao dia 20 não houver quem as adote, vai para abate. Era inadmissível. Mas isto faz-se com todo tipo com os outros animais? Com o homem não, porquê? Ah, é especial. É a nossa espécie. É especial. Não é? Não é assim tão especial. Não é assim tão especial. Por isso é que eu também não... Eu nessa vez sou muito frio. Não... Porque para mim, temos que pensar com a cabeça. Se o mais provável, se há 95 ou mais por cento de hipótese da pessoa morrer numa doença terminal. Mas deixa o teu voto final, que falamos no início. Estás no Senado Bélia, aparece-te a proposta de todas as pormenores. Votas sim ou não? Sim. Julguem. Talvez. ia criar um quadrado só para si. Sim, talvez. Não, há abstenção também. Ou aqui tinha que ser sim ou não? Não sei. Não sei como é que funciona. Chega ao telefone. Eu estou dividido com a situação. Por um lado, pensando pela razão, eu dava sim. Mas lá está uma dúvida. Dá-me se... uma possibilidade de escolha, vocês. É. Porque lá está, os pais não são obrigados a dar os filhos. Não são obrigados. Mas o problema é que depois também, quando tem essa opção, depois também há gente que abusa, como no aborto. Mas... Ah, e quando há fortunas a sair? quando há dinheiro em causa? Os malabarismos a funcionar. Olha, não, outro mas, pormenor mas neste que caso também é... me põe com uma certa desconfiança pela valia de eutanásia. Porque aproveitam-se da situação e conluiados. Sim, senhor, vamos para a frente. Para mais depressa virem as fortunas e essa coisa toda. Oh. Não é bem assim. Ai, porque não. Uma criança não tem fortuna. Não, eu estava... Neste caso estávamos a falar específico. Neste caso estava... Não tem fortunas, mas não te esqueças que pode vir dinheiro de seguros ou de outras coisas assim ao longo por causa da morte de uma criança. Pode vir dinheiro, mas... E não estou a falar de 5 euros. Mas não te preocupes, porque se for por aí, não é legal, mas é ilegal e faz-te na mesma. Sim. Não te preocupes com isso. Voltamos ao mesmo. Pois é, essa coisa que eu penso e voltamos na ilegalidade ao mesmo, e voltamos ao mesmo, que eu também não creio. Ou seja, se for para matar por questões de interesses, por questões de seguros e não sei o quê, então arranjará a forma de se o fazer, mesmo que a criança não esteja em fase terminal. Basta estar doente, basta uma coisa qualquer, ou basta dizer que foi um acidente e a criança é assassinada. Portanto, não vamos por aí. Sabendo que o ser humano é por natureza mau, eu vou partir do princípio que até para bem encontrar ele é bom. E portanto, eu gosto de ser assim, estúpido às vezes. E então. Agora vocês estão a ver o nome. Eu também sou dessa classe que digo que estás a ser estúpido. Então está bem, vamos chamar estúpido ao cara. Que é, a humanidade é inteligente. É boa, não. Boa pessoa. Boa até prova contrário é bom. Não, até prova em contrário, porque assim. Eu estou a pensar. Assim, em generalidade, o ser humano é mau. Mas calma aí, que há pessoas que são mais boas que más, não é? Eu, em regra geral, para mim, são tudo uma cambada de bestas. Até para salvo um caso ou outro, cá está. Se escapa, cá mas está. Esse... Por isso é que eu digo, o ser humano em geral é bom, é mau. Mas até prova em contrário, eu tenho que esperar que aquele ser humano seja mau. Eu tenho que lhe dar o benefício da dúvida. Assim como quero que mudem em mim. Portanto, até prova em contrário, qualquer pessoa é inocente. Exatamente. Às vezes não é preciso esperar muito. Não. Mas por isso é que eu digo, ou seja, neste caso específico, porque falamos de doenças terminais, eu não creio que se alguém queira dinheiro, não vai estar à espera que a criança sofra de doença terminal para ter uma vida. Neste caso específico, eu acho que quem quiser livrar-se da criança, vai livrar-se. E sinceramente, se é para se livrar da criança... Eu, no meu caso, ficava na dúvida, porque ao mesmo tempo já perceberam que noutros assuntos que eu... apelam à tolerância e cada caso é um caso, dar uma liberdade de escolha. Neste caso, dar uma liberdade de escolha em relação ao teu nada. Por outro lado, eu acho que a minha cruz do talvez inclinava mais para o não, porque cada caso é um caso e em menores, mais facilmente, não estou a dizer que acontece com frequência, mas mais facilmente o ser poderia recuperar, não por milagre, mas pelo próprio desenvolvimento e reprodução interna. Por exemplo, eu lembro de uma pessoa que perdi e que ainda hoje foi, aliás, foi uma perda que não conseguiu ultrapassar. Já lá vão 8 anos, mais de 8 anos, fez de 29 de agosto 8 anos, que perdeu uma pessoa que tinha 14 anos. Ela teve um acidente e tal, teve em coma durante 15 dias e chegou até ao ponto de sobreviver, e até nem era mudança terminal, chegou ao ponto de sobreviver a duas paragens cardíacas. A terceira não sobreviveu. Ou seja, não era uma há pessoas que em doenças terminais recuperam, como ela, não sendo uma doença terminal, não recuperou. Mas é o que eu digo. No, quanto ao meu voto, é mesmo no sentido. Vamos pelo mais provável. Caso a caso. Porque nada é obrigatório e é importante que não se esqueça. Dá-se a liberdade de escolha. Dá a possibilidade de... Eu dou a liberdade. Joaquim, há alguma coisa? Vamos embora. Vamos embora. Hoje vamos ficar mesmo juntar uma hora, que A música, a sugestão que eu tenho, não sei o que o Carlos tem, mas eu tenho, não, não tenho, não. Tenho eu. A música que eu tenho tem quase 5 minutos, por isso hoje vamos ficar muito pertinho dos 60 minutos. Carlos, espete, apresenta a carta. Pronto, então, caros ouvintes, voltamos a encontrar-nos para a próxima semana, se tudo correr bem. Ah, correto. Que bem, já é feriado. Já é dito, já é feriado. Faz de frente. É o dia de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira, padroeira de Portugal. Ainda hoje é o dia da mãe para muita gente. É verdade. Joaquim, até para a semana, não é verdade? É, se não me der uma macacoa e me deixo estendido na cama. Macacoa é bonito. Porque eu sou macaco. Pelo menos estou. Eu estou à beira de um estúpido e de um macaco. Está bem. Nós temos de ser. O urso vai fechar o programa. Estúpido só às vezes. Às vezes sou estúpido. Ah, às vezes. Pensei que eu podia chamar assim. Por exemplo, agora que digo até para a semana, não sou. Depende do momento. Se continuasse a falar, se calhar era. Nós vamos recuar até 1984. Uma música que eu associo muitas vezes. Ouço esta música em casamentos, mas eu ouço esta música e associo a morte. Momento funeral, e já estamos na eutanásia de deixar ir. Uma música calma, cantada pelo Leonard Cohen, em 1984, que depois já sofreu 1.500 milhões de versões, chamada Aleluia. Do álbum Various Positions. Não é bem assim. Vamos a posições várias para escutar o Leonard Cohen, o canadiano. Outra vez? Já foi, já é pouco. Ah, pois foi. E acho que não foi aqui. Foi. Vamos escutar o Leonard Cohen com Aleluia. Até ao dia 8 de dezembro e já vamos passar um bocadinho de humor. Mas é só um bocadinho, não é? Um bocadinho. Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. I tried to touch, I've told the truth, I didn't come.